começando mais um episódio do Fora da Caixa, esse podcast do Jogabilidade que fala sobre tudo que não são videogames. Vocês têm tentado me tapear trazendo videogames para o Fora da Caixa. Isso nunca, não vai acontecer. Jamais, não. Nunca. Quem faria uma coisa dessa? Inclusive, a última pessoa que trouxe videogames Fora da Caixa foi punida e está fora desse programa. Para sempre, tá bom? É isso. Eduardo Sushi não participa mais do Fora da Caixa porque fica trazendo jogos para esse programa sagrado. E é por isso que hoje eu, André, estou aqui com o Tengu. Eu tô aqui porque eu não faço esse tipo de coisa. É verdade. É verdade. Rafael Kina. Eu às vezes faço, mas eu sou bonitinho, aí não me perdoam. Não admita isso publicamente. E alguém que jamais traria jogos para fora da caixa, Yoshihashi. Eu que vim pra falar do evento jogatório de novo. Ah! Fomos pegos. Não! Pois é, não pode. O Sushi, ele só não tá participando porque ele disse que não tinha nada pra falar que não é videogame, porque ele é muito gamer, né? Muito gamer. Muito. Tá lá platinando, André. Tá. Enquanto a gente fala aqui, ele vai platinar pelo menos mais uns 3 jogos. Tum, Sarrum 2. Isso. Mas dito tudo isso, muito obrigado a você que nos apoia, que está ouvindo esse podcast bônus, né? Espalha a palavra aí, se você gosta dos podcasts bônus de jogabilidade. Avise para o seu amiguinho, amiguinha que gosta do que a gente faz aqui, que tem podcast bônus toda semana, né? Com temas diversos, assuntos que às vezes não são sobre videogames, só às vezes, e às vezes são também. Eu diria que eles são sobre videogames 25% do tempo. É verdade. É, né? Às vezes 50, mas às vezes 25. Às vezes 75. A gente já fez DLC sobre jogos. Isso é verdade. O DLC, ele pode ser sobre jogos, mas o Esquisitos e o Mi Gamer são sobre, então... Então, o Esquisitos nem sempre. O Esquisitos nem sempre. É, né? Mas é um jogo, não é? É um jogo. Mas o Esquisitos não precisa ser sobre jogos. Exato. Exatamente. Tanto que o meu próximo Esquisitos não será sobre jogos. Ih, vai ser anime. Mas de qualquer forma, estamos aqui para falar sobre outras coisas que não são jogos, como de praxe, e eu queria saber se alguém quer começar. Assim, eu acho que a gente tem que começar pela grande mania da garotada, como sempre. Certo. Nós aqui nesse podcast estamos sempre correndo atrás do novo, né, do moderno. Nós estamos com o dedo no pulso da juventude. Exato. O que o jovem gosta, a gente corre atrás. Com certeza, sempre. E assim, fiquei sabendo, André, que agora a moda, agora, é K-pop. Agora. Pois é, agora acabou de ser moda agora K-pop. Esse novo estilo da garotada? Exato. Você vai falar do Jungkook que voltou do serviço militar? Exato. BTS vai voltar agora, é isso? Ah, dizem que vai, né? Lançou até o Death Stranding 2, é cheio de BTS no jogo. Isso é verdade, né? Olha lá o videogame. Olha lá o videogame. Não, me fizeram cair no videogame. O Suga não tinha sido cancelado? Porque ele dirigiu alcoolizado? Ah, é, não sabia, não. Enfim. Só é cancelado se tiver com droga. E se fizer sexo. Ou se namorar. Se pegar na mão da pessoa do gênero oposto. É, mas o Suga, até onde eu sei, ele tava alcoolizado, o carro dele subiu numa calçada. Eita, porra. Caralho. Colocou o público em perigo. Então, não sei se o BTS vai voltar, não. Mas falando em pessoas de K-pop se colocando em altas situações perigosas e fazendo manobras radicais... Certo. O que eu quero puxar aqui, na verdade, é sim um queridinho da juventude agora, que tem a ver com K-pop, que é o K-pop de Demon Hunters, que é uma animação da Netflix, é um longa-metragem, que lançou recentemente e está realmente abalando corações aí afora. Eu achei que fosse série. Não, é um filmezinho. É um filme. Ele é da Sony. Ele é da Sony. Isso me anima um pouco mais. Não vou dizer muito, mas um pouco mais. É, e ele é muito estilo, eu tô exagerando, mas ele lembra bastante o Spider-Verse, no sentido que você vê que é uma animação 3D, mas ela é frame a frame, quadro a quadro, e ela mistura muito efeito 2D. Mas isso aí já é o padrão hoje em dia, né? Toda animação hoje em dia é isso. É uma mistura de Red, o filme das adolescentes lá, que gosta de boy band, com Aranha Verso. Red é o... Crescer é uma fera. É muito uma vibe e mistura desses dois. Entendi. Mas é que assim, de fato, todo filme hoje em dia é isso, tanto que eu vi o trailer do novo Smurfs e é assim também. Uau. Mas é bom, melhor isso do que o que já foi um não, dia. Não, de fato, é um bom estilo pra se copiar. Mas tipo assim, você vai, por exemplo, vai lançar Frozen 3 e não vai ser assim, porque a Disney ainda não tá indo nesse estilo. Uhum. Mas eu acho que é um bom estilo e por ser da Sony, eu acho que faz até sentido. ser nessa pegada, né? Sim. Ele é um filme que aparentemente tava em produção há bastante tempo. Há 7 anos. Uau. Lançou recentemente e fez um sucessaço, assim, com a juventude e a garotada, porque ele é sobre um grupo de garotas K-pop, que são 3 garotas, que nesse mundo em que elas vivem, existem demônios, secretamente, mas desde a antiguidade, mulheres cantoras usam o poder da voz e da canção pra fazer uma barreira, o Hunmun, que protege o mundo dos demônios. Sim. Impede os demônios de virem do submundo pro nosso mundo, entendeu? E a geração atual são essas 3 cantoras de K-pop. Os demônios são tipo aquele meme do cachorrinho com o fone falando que música ruim. E aí não vem. É literalmente uma barreira mágica, assim, entendi, que faz. É tipo... Entendi. Quanto mais forte a barreira, ela muda de cor, fica dourada e tudo mais. E aí quando fica dourada, os demônios não conseguem mais passar. Entendi. E aí o objetivo dessa banda aí é tipo, ah, a gente vai fazer músicas tão boas e com tanto sucesso e público que a gente vai conseguir que a nossa barreira chegue no dourado. Os demônios não conseguem passar. Porque no momento, alguns demônios conseguem passar, entendeu? E elas caçam como se fosse uma roll show da vida, sabe? Sim. Elas até têm armas mágicas e o escambau. Só que o negócio é, o cão, ele é muito bem articulado. Ele é ardiloso. Ele é ardiloso. E aí, alguns demônios se juntam e fazem uma banda de K-pop masculina. Caralho! Mas assim, esse filme, ele é muito feito sob medida pra pegar o jovem, né? Ele é... Ele é engraçadinho, ele é super engraçado. Mas ele é tanto que eu gosto, sabe? Não, sim. E ele é super engraçado, é super bem humorado. E aí o negócio é, eles fazem essa banda de K-pop masculina, né? Uns 5 demônios, vêm pro nosso mundo e começam meio que a roubar o público delas, enfraquecer a música delas e com a música deles deixar a barreira mais fraca. Você tá me dizendo então que é tipo Space Jam, eles vão ter que entrar no mundo do K-pop e pegar o equivalente ao Pernalonga do K-pop pra ajudar elas. Então, não, o que elas têm que fazer é se conhecer melhor e se unir e, entendi, vencer os seus estigmas e medos internos, entendeu? Para finalmente, com o poder da música, derrotar o mal. Eu ouvi dizer que elas são um crisal. Não! Então, não, não. Não rola um beijo, tá? No filme inteiro já fica isso, tá? E elas passam muito vibe de amiga. E elas passam muito vibe de Não é o meme amizade da Peach com a Amiga. Não é o meme amizade. Não é a figurinha do WhatsApp amizade. Tanto que o único casal que tem é um casal muito hétero, assim. Exato. E como eu falei, nem beijar esse beijo. Porque é um filme ainda muito... Ai, somos crianças, somos crianças. E o negócio é... Vou entrar em umas mini zonas de spoilers aqui, isso é bem do comecinho do filme. Mas sim, gente, spoiler desse filme não tem muita coisa. Mas o negócio é, das 3 meninas, a principal, a protagonista do filme, eu diria. Uhum. A Rumi? Isso. Ela, secretamente, ela é meio demônio. Nunca ia esperar uma reviravolta dessas. E aí o negócio é, os demônios têm umas marcas pelo corpo. Umas marcas estilosas. É, umas marcas de tigre, parece, assim, sabe? Uhum. Umas listras. E ela, desde criancinha, tem algumas, mas conforme ela tá ficando mais velha, as marcas estão crescendo e se espalhando pelo braço todo, chegando no pescoço, então ela só usa roupa pra esconder. É realmente o rap da Pixar, né? Da Disney. Não, é muito, muito. Então, e aí o negócio é que ela esconde esse lado demônio dela, porque ela acha que quando fizer a barreira dourada e expulsar todos os demônios, esse lado demônio dela vai sumir. Você tá me dizendo, Rafa, que no final o único jeito dela realmente vencer vai ser aceitando seu lado demônio e usando ele... E cantando uma música sobre isso. Entendi. Eu jamais diria isso. Desculpa aí. Não, se fosse outro filme, talvez. Se fosse outro filme, talvez, André. Outro filme, talvez. Entendi. Mas o negócio também é que o protagonista da banda de demônios de K-pop, ele e ela começam a meio que se apaixonar. Uau. Entendeu? E a trocar farpas, mas também entre carisma e carinho. Enemies to lovers. Exato. Enemies to lovers, lovers to enemies. Entendi. E assim, como eu falei, é um filme muito divertido. É um filme com músicas bem legais. A música Golden eu acho muito boa. Tem umas músicas bem bosta. Tipo, A música do casal é muito ruim. Eu acho, não, caralho. Parece que é uma música que foi feita uma sopa de água sem sal. Só. Então, tô tomando água na colherzinha. Mas isso assim, é uma questão com esse tipo de história, né? De banda, que a música precisa ser boa pra te convencer que é uma música boa bastante pra salvar o mundo. Sei então, lá. André, eu acho que se você assistir, você vai pensar, eu não acho que essa música é boa o suficiente pra salvar o mundo. Pior que talvez o André... Porque as... Pelo menos 2 das 3 são cantoras do Twice, né? São cantoras fodas, sabe? Não, elas são. E as músicas são legais. Mas sei lá, se eu penso uma música pra salvar o mundo... É, mas que tem música lá que toca, todo mundo fica apaixonado. Você fica, caraca, que música é essa que esses caras estão ouvindo? Assim, a música principal da boy band dos meninos, ela é bem... É bem... Assim, ela é muito ruim, meio mas que de propósito. Ela é meio porque ela é pra ser super chiclete. Uhum. Então todo mundo fica com ela na cabeça, não consegue parar de dançar. E ela é tipo... You're my soda pop. E meu pequeno da Guaraná pop, em português. Em português, meu Guaraná, meu Guaraná. É, mas, o meu problema com esse filme, como eu falei, é muito divertido, muito bonito, tem lutas legais, as músicas várias são bem bacanas, ficam na cabeça. A Golden, que é a música que o Yoshi falou que tá no primeiro lugar do Spotify aí agora. É, ela tá muito alta, assim, no Spotify por muito tempo, e aí a curiosidade, as fãs de K-pop não fictícia tão puto com o filme por causa disso. Porque é uma banda de K-pop não, é, quer dizer, fictícia. É, que é o Huntrix roubou o comeback da Blackpink. Ah, olha aí. Uau. É perigoso isso aí. Perigosíssimo. Se pega no olho. É. Mas o meu problema com o filme é um pouco da moral dele, assim. Tipo... Você não pode pensar. Se você pensar demais... Se você para pra pensar 5 segundos nos acontecimentos do filme, você fica, ué. É meio ideia errada, né? Isso aí que eles estão falando no filme. Se eu puder entrar em spoilers, eu gostaria de entrar em spoilers. Ah, spoilers, vai. Então, ó, a partir de agora, spoilers, se você não quiser saber, vai assistir o filme, ele é minúsculo, ele tem, sei lá, 1h30, é bem curtinho. Vai lá, assiste na Netflix e volta pra cá. Mais spoilers. André, o grande negócio é, você pensa que o quê? Que ela vai aceitar o seu lado demônio, e ela, esse outro demônio, o menino que ela se apaixona, ele não é inteiramente mal. É, não, sabe, os demônios... Ele não era um demônio, era um ser humano que fez um pacto com o demônio e tá sofrendo até hoje por causa disso. Exato. Né? Você espera, que a moral é, tipo, porra, nem todos os demônios são maus. Pô, você tem que aceitar o seu lado demônio, menino, e tudo mais. Ela aceita que ela é demônio, e aí a solução é, então vamos matar todos os demônios. Uau, cara. E aí, não é que elas vão matar, mas elas conseguem fazer a barreira e expulsar todos os demônios pro inferno. Tem um ponto do filme que eles dão a entender que os demônios estão sendo controlados por um cara só que é do mal. É, que é o grande Satã, assim. E aí você, pô, vão salvar os demônios, né, que estão sendo controlados desse cara. Mas é porque ele literalmente controla os demônios à força, né? É, mas não, vamos assassinar todos os demônios. Exato, e mandar eles pro inferno. E é isso, e assim acaba o filme. Você fica, uai, mas nem todos os demônios eram maus. E você não aceitou o seu lado demônio? Isso não quer dizer que ser demônio não é necessariamente ser do mal? É, tem no ser meio um onino, do filme, né, sei lá. Elas vão cantar uma música que é sobre como o demônio é uma coisa ruim, né? Uhum. Que eles falam, porque o demônio não tem emoções, todos merecem morrer de maneiras horríveis. Uhum. E é assim, não, essa música é meio errada, né? Ah, não, quer saber? Essa música tá certa assim. Aí no final do filme mata todos os demônios de maneira horrível. Mata, mas expulsam eles. Não, expulsam a boy band, porra, dá uma facada aí. A boy band um todos morrem. Outro. É. Caralho. A boy band dos meninos demônios todos morrem. Ninguém tem salvação. E uma outra coisa que eu acho que ficou super mal explicado, não falado, é. Tá, então no final das contas a gente decidiu que todos os demônios são maus, ok? Tá bom. Mas o seu pai não era um demônio? Você não é meio demônio? Seu pai e sua mãe se apaixonaram? Quem é o seu pai e sua mãe? Porque não fala. Uhum. Quem criou ela foi a tia dela. Sei. Só que no final continua sendo preconceituosa até o final e quer que ela esconda o lado demônio. E tá correto, de acordo com a mensagem do filme, né? Inclusive, na reta final tem um salto que parece que a gente perdeu alguma coisa de desenvolvimento. Salto lógico. É, porque ela aceita que a demônia, parece que ela ficou do mal, assim. Ela ficou do mal, parece que ela vai se juntar com os demônios e tudo mais. Na cena seguinte, ela já superou tudo, já tá do bem de novo. É muito esquisito, assim. É. Só que você não pode pensar, porque é muito bonito. Exato. E aí você não pensa sobre então o que tá acontecendo. É um filme de criança, não pensem muito, tá? Não despendam pensamentos, senão vocês vão ficar, uai. Ele é um filme sul-coreano, né? Não. Não. Não. As músicas, elas são 90% em inglês, com trechinhos em coreano. O filme todo é em inglês e tudo mais. É, a dublagem original em inglês. A americana, né? Ah, ok. É, curioso, mas fica aí a dica, assistam. Assim, K-pop de Moonhunters, porque apesar dessa lição duvidosa, essa moral estranha, ele é um filme muito divertido. É muito engraçado, fazer. Muito bonitinho. Você assiste o começo, porque a primeira cena desse filme é uma sequência musical de ação. Assiste essa sequência, se você gostou, aí você vê o filme inteiro. Se isso não te pegar, aí você pode assistir outra coisa. É, porque ele é bem musical. Ele é bem, bem, bem musical. É, todas as tipo, cenas de ação vamos tomar no café da manhã. K-pop e aí tocando. É, e aí, ó, como eu amo esse cereal, sabe? Começa sempre cantando nada e tudo mais. Eu, particularmente, amo, mas, né? Se você não gosta de musical, não vá. Dito isso, tem um pouco daquela discussão da cultura de K-pop sobre esconder os seus defeitos. Uhum. Que tem muito disso, né? Ah, cantoras de K-pop não podem mostrar nenhum sentimento, nada que não seja milimetricamente calculado, que senão perde fã. E meio que tem esse assunto, é discutido muito levemente, assim, no filme. É, mas aí a moral é que, não, seus defeitos são horríveis mesmo. É. Se você tiver só um pouquinho dos defeitos, tudo bem, mas se você tiver mais, assim, se você for só defeitos... Aí tem que levar facada. Aí tem que levar tiro. E os homens são muito feios, tá? Da boy boy band. Assim, é. Só tem um que é bonito, os outros quatro são tudo esquisito. Mas é, eles são propositalmente, eu acho, exagerados, sabe? Tipo os Monstars de Space Jam, não é verdade? Mas tem um Monstar que é bonito? Dito isso, tem uma banda de K-pop chamada Monsta, não tem? Então tá tudo encaixando. Tem um, tem um Monsta X. Monsta X. Monstax. Acho que depende, né? Acho que tem os Monster Funk. Talvez alguém tenha. Assim como gosta do Lola Bunny, deve ter os seus fãs do. Alô, você ouvinte Monster Fucker, dê seu relato aí no Discord. Se você acha que algum dos Monstars é gato, você faria um dos Monstars? Deixa aí o seu relato. É engraçado também, né, que todos os Monstars, eles pegam o poder de um jogador famoso da NBA, né? Então eles são eles meio ficam que gostosos, é. É, não, eles viram uma caricatura, assim. Eles ficam altos, fortes, musculosos. Gostosos. Mas é Monster Funk. Alguém achou um... Mas falando em Monster Funk, André, eu queria trazer aqui que eu leio muito mangá, né? Eu gosto muito de mangá. Um erro. E tem outra coisa que eu gosto muito, que é cair nesses buracos de YouTube, coisa assim, sobre uma pessoa que gosta muito de um assunto e ela vai explicar de maneira interessante essa coisa nada a ver, sabe? Sobre entrar em caverna, sobre etimologia da palavra morcego. A gente não vai falar assim de novo sobre mortes em cavernas. Eu já falei. A gente já abordou esse assunto. Já abordamos, Yogi. Então, por exemplo, aquele The Arrival, que é sobre muito linguística, né? Uhum. Que eu nunca assisti, então não sei. Nunca viu A Chegada? Nunca vi A Chegada. Absurdo. Nossa. E aí eu queria falar aqui hoje sobre esse mangá, que é o Heterogeneia Linguístico. Ah, não, Yoshi! Pelo amor de Deus! Esse é o mangá do moço que é escravo? Não, não é esse. Esse é outro. Ah, esse tá. Esse Heterogeneia Linguístico, dois pontos. Uma introdução para comunicação interespécie. Eu pensei nele porque vocês falaram do Babel, da última vez, e tem um pouquinho de Babel aqui, né? Que sobre o que ele é. Ele é sobre... Isso. Ele é sobre esse cara, que ele é o aprendiz de um especialista em linguística de monstro, coisas assim, sabe? Idioma de monstro, coisas do tipo. E ele tá viajando pra fazer uma rota num lado do mundo onde os monstros existem, né? E a parada é que ele tá indo pra estudar e fazer um livro sobre o idioma dos monstros, coisas do tipo. E ele basicamente vai ser ele indo de vila em vila, conhecendo monstro e monstro, estudando a cultura deles e vendo como eles se comunicam, né? Mas nesse mangá os monstros são, tipo, humanoides e se relacionam peitudos com humanos? Não. Ou são bicho monstro, Monster Hunter? São monstro. Tem um monstro que se relaciona com humano, assim. Ok. Mas fora isso, são todos monstro. Mas monstro tipo Dragon Quest, assim? Não, monstro tipo um slime. É, Dragon Quest tem um slime. Dragon Quest, então. É, tipo Dragon Quest. Mas, dando um exemplo, né? A primeira vila que ele visita é a vila dos lobisomens. São literalmente uns lobisomens peludão. Não é tipo um ser humano com orelhinha. Vai ter sexo selvagem. Pior que não tem, porque... Nessa parada dos aspectos culturais, que ele é muito, tipo, você pensa, caramba, né, faz muito sentido isso que ele tá contando pra mim, eu nunca tinha pensado sobre. Por exemplo, um dos aspectos deles é que eles dos lobisomens, é que eles não usam acessórios, não vestem roupas, não tem quase diferença, eles são todos muito parecidos visualmente, né, porque a gente, ser humano, a nossa visão é uma coisa que transmite muito comunicação, tipo, pô, a roupa que o Rafa veste, diz muito sobre quem ele é, coisa assim. Sim, né? Só que aí, os lobisomens, eles têm uma coisa que é muito melhor do que a visão, que é o olfato. Que é tipo cachorro. É, e aí... Eles cheiram o cu dos outros, sabe? E aí? Não, eles não cheiram o cu dos não outros. Não cheira? Tá errado, então, já, esse mangá. E aí, eles não têm essas coisas visuais porque o olfato já transmite muito mais. O olfato fala muito mais sobre a personalidade de um e do outro do que a visão propriamente dita. Eles também não têm, por exemplo, muito small talk, né? Eles não falam sobre coisinhas assim, eles se comunicam muito pouco. Porque só de sentir o cheiro um do outro, eles já sabem o que a outra pessoa comeu, pra onde a outra pessoa tá indo, com quem ela esteve, de onde ela veio, coisas assim. Igual cachorro. E aí meio que existe todo um idioma que eles têm só na base do olfato, não existe nem termo na língua humana pra explicar. E aí ele até dá detalhes, ele comenta alguns, e esse cara, ele... Eu gosto muito desse autor, porque ele entra em detalhes de como é a pronúncia das palavras de cada um dessas raças. Por exemplo, tem uma raça dos jacarés, né? Os Lisa Winged Folk, os homens lagartos, que eles não têm lábios. Então eles não conseguem pronunciar nenhuma sílaba, né? Que tem a letra M ou que tem a letra P. E aí eles trocam por vibrações de garganta toda vez que tem uma coisa dessa. Conforme o personagem principal vai entendendo mais, você vai entendendo mais do que tá sendo dito nos quadros e tudo mais. E você sabe os idiomas que cada pessoa tá falando, porque o balão de fala, ele é diferente, né? O do lobisomem é um quadrado. O dos slimes são tipo umas bolhas de líquido. O dos homens lagartos é como se fosse uma estrela, coisas assim. Conforme vai passando, vão sendo introduzidas mais e mais espécies e vai se tornando mais e mais complexas. E não existe um idioma comum entre todas essas espécies. Então, por exemplo, pô, tem uma vila que mora Minotauro. Ela mora do lado de uma vila que tem lobisomens. E meio que eles criam um idioma novo, só deles dois, misturando o idioma de ambos. E existem... portunhol. É, tipo portunhol. E existem palavras que não existem em nenhum outro idioma, coisas que não dá pra comunicar em outra palavra, que não dá pra comunicar de outra maneira. Uma das espécies nem tem cordas vocais. E eles se comunicam só em batuque. Pensei que ia falar o slime não tem corda vocal. Então, mas aí ele consegue se comunicar soltando bolhas de ar. Sabe? Então, todas essas espécies, elas são sencientes. São sencientes. Uma mais do que as outras, assim. Por exemplo, detalhes do slime. O slime, eles não têm diferença de consciência, porque duas slimes diferentes se juntam e meio que viram uma coisa só, né? E ele perguntou, pô, você absorveu o outro slime, a outra pessoa, a outra consciência? E o slime pergunta, como assim? O que é consciência? Do que você tá falando, sabe? Essas outras espécies, elas vão até se adaptando a conversar com o ser humano. Os jacarés, né, eles não conseguem pronunciar direito coisas com a letra V. Deixa eu falar, você chama ele de jacarés? Ah, os jacarés não é um pouco preconceituoso? Não são os homens lagarto? É porque os dois principais, eles são muito um jacarés em pé. Não, tudo bem, não sou eu. Quem vai te julgar não sou eu, você dá a internet. Eles vão se adaptando, eles vão aprendendo a soltar ar entre os dentes de boca fechada pra tentar pronunciar palavras com V. Sabe? E eu gosto muito da maneira e como isso é transposto no mangá em si, porque coisas que eles não sabem falar vão com um quadradinho preto, coisas assim. E depois que você adquire a informação, você pode voltar nos capítulos iniciais e reler, e aí você entende, ah, aqui provavelmente era tal coisa que o protagonista não entendeu, aqui ele falou tal coisa que o protagonista não entendeu. Mas como que você entende? Porque você sabe, pô, toda vez que tiver esse quadradinho é porque ele tentou falar tal coisa, ou toda vez que tiver um uivo, é porque um lobisomem tá tentando falar tal coisa com outro lobisomem. E aí isso é algo que você aprende depois. E aí se você volta, vai ter um uivo assim no fundo. É um Metroidvania de mangá. Isso, é um Metroidvania de mangá. Esse mangá acabou, inclusive, eu lembro que faz muito tempo que você lê ele. Ele não acabou, mas ele tem muito capítulo agora e ele meio que deu uma leve fechadinha, assim, uma pausa. E você pode ler até esse momento e esperar mais 5 anos e depois terminar ele. Ele é longo? Atualmente ele tem 49 capítulos. Não é tão longo assim. Ele começou a lançar em 2021. Ele lança um por mês? Um por mês. É pouco, mas o capítulo deve ser grande, então. É, os capítulos são maiores, porque ele não é um mangá da Shonen Jump, né? Os capítulos são maiores que o normal. Só tem um porém, que é... Ele é um mangá muito difícil de traduzir, né? Ele só tem uma tradução em português, que é meio esquisitinha, assim. Que é feita por Scan, mas ele tem uma tradução oficial em inglês. Que é muito boa, muito boa. Inclusive, é muito impressionante que o pessoal conseguiu passar. Imagino que em japonês deve ser muito mais complexo a maneira que tá escrita as coisas. Faz a boa aí pra nós, Tengu. Opa, é nóis. É, traduz aí rapidão. Inteiro pra mim. Rapidão. Vamos lá conversar com a Panini pra gente lançar. Alô, seu Pedro Paulo Panini. Mas, Yoshi, a história do mangá são essas descobertas, curiosidades, ou ele tem alguma história maior por volta Ele não disso? Tem uma história maior. Ele é muito mais você ir aprendendo sobre as... Ele tem algumas coisinhas, tipo, pô, no primeiro capítulo, um dos lobisomens chega nele e fala, ó, dá isso aqui pra um amigo meu quando você encontrar ele. E vai embora. Não fala mais nada. Cabe ao protagonista descobrir como é que ele tem que achar esse amigo, coisas assim, aprender a se comunicar. E aí tem essas coisas. Ah, quem será que é um amigo desse lobisomem? O que é isso, sabe? Ele tá procurando um goblin, por exemplo. Ele tá indo pra caverna dos goblins. E o objetivo dele é encontrar o goblin, ver como é o goblin, o idioma deles. E até onde eu li, não encontrou goblin nenhum. Tá ainda viajando pra lá e pra cá, procurando. O goblin é o pai dele. Isso. Ele tá procurando o pai dele. E na parada do Monster Fuck, o professor dele se casou, teve um relacionamento com a lobisoma. Uma lobismulher. E teve uma filha. E tem uma criança que vai seguindo ele, que é meio que o guia, sabe? Então é uma criança meio lobisomem, meio ser humano. E não deixa ela, né, descobrir isso, senão ela vai querer matar todos os monstros e fazer uma banda de hip-hop. Exato. E assim, uma coisa interessante, tem good lore, é que os lobisomens, em um momento da história, eles já usaram roupas. Ah, é? É, mas aí uma vez chegou uma tira da Laerte lá. Eu sabia que era uma piada. Eu sabia. Não, a piada tava vindo, com certeza. Chegou uma tira da Laerte na vila e eles não entenderam. O Rafa tava desde o começo pensando como ia achar isso, né? Não ouvi uma palavra do que o Yoshi falou. Ele só tava matutando. O foco, claro, é idioma, é comunicação no geral, mas ele não foca só nisso. Ele também fala sobre muito culinária. Tipo, os homens lagartos não tem paladar, né? Por assim dizer. E aí a única coisa que afeta a qualidade da comida pra eles é só textura e quão bonita é a comida. E aí eles pegam a comida, eles esfregam assim na garganta pra ver se é macia, coisa, e engolem de uma vez só. E aí as comidas deles são muito mais temperadas que o normal, é impossível um ser humano comer, coisa do tipo. Sim. E pra quem se interessa por esse gênero de burocracia fantástica, ele é um mangá excelente, recomendo muito. Ele é muito subestimado, ele é muito desconhecido, nunca vi nenhum outro ser humano falando desse mangá. Me surpreende ele ter qualquer tradução em português, assim. É, pois é. Não, e a tradução em português eu não achei em sites com scans de mangás nem nada assim. É tipo um cara só que traduziu e colocou no blog dele e eu fui ler lá, nossa, sabe? Pode crer. Mas é isso, recomendo. Como é que é o nome? Heterogenia Linguístico. Mas se eu quiser achar pra ler em inglês, como é que eu escrevo? Heterogenia Linguístico. É isso o nome também. Mas é Heterogenia Linguístico? Isso, é porque imagino que deve ser um termo latinha. Pô, então perfeito. Uma introdução para comunicação interespécies. Tá aí. Muito interessante. Interessante, mano. Por falar em leitura, só queria trazer rapidamente aqui, eu não vou ter muito o que dizer, porque eu estou no processo de ler um livro, olha só que coisa fantástica. Que isso? E tá no Babel também. Preocupante isso. Não, é porque a gente vai, não tão em breve assim, eu espero que eu tenha mais tempo para isso, mas a gente vai gravar, como prometido no Jogabilidade, um podcast sobre Disco Elysium, né? Uhum. Então eu comecei a ler o Terrible and Sacred Air, né, que é o livro do Robert Kurwitz, que é a obra que precede Disco Elysium, né, tipo, é o livro, é o primeiro material publicado no universo Elysium. Assim, ah, né? Ele é canonicamente no universo Elysium. Ele é escrito pelo criador desse universo, né, o Robert Kurwitz. Eu achei que você ia estar lendo o Manifesto Comunista. Exato. Seria interessante ler de novo. Esse livro, né, eu fui pra ele sem saber muito o que seria, até sem saber muito o que esperar narrativamente, assim, né, eu não sabia se seria, sei lá, um romance, se seria uma coisa mais de estabelecimento de mundo, né, tipo, uma coisa meio Silmarillion, não sei, assim, uma coisa da origem do mundo e explicando o mundo. Eu não sabia muito bem o que esperar. E eu tô, vamos dizer, talvez na metade, um pouco antes da metade do livro, assim. Não é um livro especialmente grande. Talvez eu volte pra falar, ou talvez eu deixe realmente pra comentar quando a gente for gravar o Dash, né, que eu acho que vai ser melhor. Que aí eu imagino que o Sushi, pelo menos, disse que tinha interesse de ler também. Não sei se mais alguém vai ler, mas de qualquer forma, só algumas impressões iniciais aqui, porque esse livro, ele ficou inacessível por um tempo, né, porque ele foi escrito originalmente em estoniano, que é um idioma bem pouco falado, né? Tem pouquíssimas pessoas, né, relativamente no mundo que falam. E é um idioma daqueles bem indecifráveis, assim, você vê frases em estoniano e tem, tipo, sei lá, quatro letras A na mesma palavra juntas, assim. Aí você fica, que porra é essa? É alguém gritando, ah! Exato. Só que aí juntou um grupo de fãs de Disco Elysium pra traduzir pra inglês, né? Eu não sei se tem já uma tradução em português, eu sei que tinha alguns projetos pra isso, mas eu não vi se foram concluídos. E é o que tudo indica, é uma tradução bem feita, assim. De vez em quando, lendo, tem aquela sensação de, tipo, eu sinto que tinha algo pra eu entender aqui que eu não tô entendendo. Será que é coisa da tradução? Será que é algo que se perdeu? Será que tá vago intencionalmente ou tá vago porque algum contexto foi perdido na tradução? Não dá pra saber. Mas, de qualquer forma, é um livro, não diria exatamente amigável de se ler, especialmente pela estrutura dele, mas é um livro, uma narrativa, um romance, né? Uma história sendo contada nesse universo, né? Com personagens e lugares específicos, acontecimentos, saltos temporais e tudo mais. Ele é uma antologia? A gente acompanha um personagem só? Ele é uma única história contada através de um período longo, né? Tem um time skip ali num dado momento. Longo, tipo, 100 anos? Não, 20 anos. Ah, ok. Vamos dizer assim. E que se passa, primeiro, durante, ao redor ali da época do jogo, e depois, 20 anos depois. O que dificulta, né? E até pra você entender inicialmente o que tá acontecendo, na verdade, verdade, é que é contado de forma não linear, né? Começa com um evento que te conta algo que vai acontecer lá na frente do livro, né? E basicamente, inclusive, me lembra bastante uma coisa meio Stephen King até, porque é basicamente a história de um grupo de adolescentes que mora num lugar do mundo de Skellige, que é meio que análogo à Escandinávia, assim, né? Porque não sei se... Eu sei que o Tengu e o Rafa jogaram Skellige, mas não sei se é o suficiente pra descobrir esse detalhe sobre o mundo, né? Que o mundo do Skellige, ele é meio que ilhas, né? Que eles chamam de isolas, que estão meio que flutuando no que eles chamam de opálido, né? Que é tipo uma névoa que tá consumindo o mundo, basicamente, assim, né? E tem esses pequenos pedaços de terra que ainda existem, que são quase todos eles análogos a pedaços do nosso mundo mesmo, né? Tem um análogo a, tipo, a Rússia, Ucrânia, tem um análogo a, tipo, sei lá, Inglaterra, França e tal. Tanto que o lugar que se passa o Disco Elysium, o jogo, é meio que esse análogo à França, né? Essa região ali. O livro se passa, acho que é Vassa, eu acho, que é o nome do lugar, que é esse análogo à Escandinávia. Conta a história desses três adolescentes, assim, adolescentes, pré-adolescentes, quase, tipo, 13, 14 anos, assim. A vida deles nessa escola, né? A relação deles e tudo mais. E alguns eventos fatídicos que acontecem quando eles vão sair com um grupo de meninas, as meninas mais cobiçadas da escola, essa coisa toda, assim. Três irmãs. E eles vão se drogar juntos, né? Porque aparentemente é isso que se faz quando você é um adolescente nesse lugar. Dá meio que ruim, assim. Tipo, essa experiência, ela é descrita de uma forma bem psicodélica, porque as drogas, elas são drogas infusionadas com o pálido, né? Então tem uma experiência bem psicodélica, maluca, descrita de uma forma bem vaga e abstrata, assim. Essa experiência molda muito a vida desses três jovens e deixa eles eternamente marcados por isso. E eles planejam, né, se encontrar de novo com essas meninas, só que as meninas, elas desaparecem, né, misteriosamente. Elas são dadas como mortas quando elas vão pra uma praia. Meio que essa história é sobre esses três jovens, principalmente, mas a sociedade como um todo lidando com esse desaparecimento, né? O que que ele significa politicamente pra essa região, teorias, conspirações, o que que aconteceu, investigação policial, né? 20 anos depois, o impacto que isso tem na vida desses três jovens, né? O que que eles se tornaram, né? Um deles virou policial, o outro é meio que um investigador de casos paranormais e de desaparecimento e tal. E eles, depois desse tempo, eles se juntam de novo, porque, né, coisas estranhas começam a acontecer, informações novas começam a surgir. E tem eventos, né, e lugares citados e coisas, assim, que intersecionam com o jogo. Mas, exatamente como, eu ainda não sei dizer, porque as coisas estão se desenrolando, assim. É um livro meio difícil de acompanhar, assim, acho que pela linguagem dele, o jeito que ele é escrito, não é dos livros mais amigáveis, mas eu tô bem interessado, assim, eu tô bem engajado na história. É bem diferente. Como eu disse, tem uma vibe Stephen King, mas com um sabor muito único, de um jeito que eu nunca tinha lido antes, assim. Você diria que, então, essa sua parte do podcast é um teaser? Um teaser. Um pequeno gostinho pra você ficar na espera do Dash de Disco Elysium. É, e pra convidar pessoas que possam ler, né, esse livro em inglês, que talvez estavam se sentindo intimidados ou não sabiam exatamente o que esperar, pra saber que, tipo, é uma história de mistério, uma história de investigação policial, uma história humana, extremamente humana, né? Foi fácil pra você acessar esse livro? Sim, tem esse PDF traduzido, internet afora. Eu sei que tem também, alguém fez, tipo, um leitor de PDF desse livro na interface do Disco Elysium, com o texto aparecendo no cantinho, assim. Uau! E, tipo, trilha do Disco Elysium tocando durante, ilustrações aparecendo do lado. Só que eu não achei pra baixar. Tipo, eu vi no YouTube alguém fazendo um playthrough do livro, assim, sabe? Só que até a pessoa, ela linka, né, o autor do aplicativo, mas na página do Itch dele eu não consegui baixar. Então talvez tenha tirado pra algum problema legal, não sei. O que é estranho, né? Porque o próprio Robert Kovitz, ele disponibilizou o Disco Elysium inteiro de graça no archive.org. Então ele não me parece alguém que seria contra esse livro, que nunca teve nem lançamento oficial, né, em inglês, ser disponibilizado assim. Mas de qualquer forma, é o Sacred and Terrible Air do Robert Kovitz, o livrinho de Disco Elysium. Muito interessante. Nossa. Eu queria voltar aqui com o meu checkpoint Tokusatsu. Ixi, Maria. Porque acho que faz 4 ou 3 meses desde a última vez que eu falei disso. Tava no começo do Gojuja, né? Que é o Sentai desse ano. E eu tava muito empolgado. Porque, né? Era uma série comemorativa de 50 anos. Toda aquela história de os personagens competirem entre si pra ver quem vai ser o número 1 de tudo e tal. Dança. Várias categorias. Agora tá no episódio, acho que 16 ou 17, e eu dropei a série. É mesmo? É, que decepção horrorosa, assim. Muito ruim. Eu não vou dizer que é muito ruim, vai. É injusto dizer que é muito ruim. O lance é, a série entrou num bagulho muito formulaico de monstro da semana, assim. Se desenvolveu muito pouco o lance da história do mundo, da disputa do... O que significa a disputa do número 1 e tal. Sempre foram, assim, histórias focadinhas, fechadinhas naquele momento ali, naquele capítulo de monstro da semana, uma disputinha meio besta que não avança nada a história, e foi se arrastando isso até o episódio 15. No episódio 15, acontece um evento cataclísmico na série. E assim, cataclísmico mesmo, assim, parece que o mundo acaba. Shin Megami Tensei das 10. Então, sim, e tipo, a arte promocional da série, né, era todo mundo ali com o vermelho no centro e tal. Criou uma arte promocional nova com um membro novo no centro, tipo, nossa, eles vão tirar o vermelho, porque todos eles são derrotados no episódio 15, né? Uau. Então, tipo, o que vai acontecer? Vai resetar o mundo, vai começar outra história, vai trocar a equipe, o que vai acontecer, né? E o 16, ele é um remake da história do primeiro episódio, com um cara novo resolvendo as paradas no lugar do vermelho. O vermelho existe, só que ele não tem memória, e aí um cara novo aparece, ele é o membro branco da equipe, ele é um urso polar. Ele é um urso polar que luta boxe, e ele aparece pra ser o salvador e tal. Mas peraí, resolver as paradas. Voltou no tempo? Voltou no tempo. Ah. E o lance é, a princípio, ninguém lembra do que aconteceu. Os membros do Sentai não lembram do que aconteceu. Só esse branco sabe qual é que é. Esse branco que não existia antes. Muda a abertura da série. Muda a abertura pra ser o branco meio que contra os outros cinco, assim. Sabe? E você fala, nossa, que conceito interessante. Não, isso é muito interessante. É, tipo, você só falou coisa interessante, né, agora. Então. Incluindo a parte dos polar que luta box. Então, pois é. E aí o lance é, fica todo esse mistério. Ah, ninguém lembra o que aconteceu. O vermelho fica meio puto que o branco resolveu a parada lá, que no começo do primeiro episódio é um ladrão assaltando uma loja de conveniência em que o vermelho trabalha. E aí o vermelho vai e meio que ajuda a derrotar o ladrão, a espantar o ladrão. Nessa versão, ele vai tentar espantar o ladrão, mas é o branco que vem e espanta o ladrão. E ele fica puto, o vermelho fica puto. E vai atrás pra tirar satisfação. E aí ele fala, você quer saber? Então beleza, então vou restaurar a sua memória. Aí ele, pá, restaura a memória do vermelho. Ele, caralho, o que aconteceu? Eu preciso encontrar o resto do pessoal. Aí ele vai atrás do resto do pessoal. E tipo, o azul, que era tipo um idol na timeline original, virou um cara que não consegue passar no vestibular. A membro preto, que é no original, ela era uma detetive meio que viciada em coisas luxuosas. Ela agora é natureba. Então todo mundo meio que muda de personalidade. Aí você fica, nossa, né? Como que vai ser agora, nessa timeline nova, que o vermelho vai querer recuperar a memória dos outros? Como é que vai ser, né? Todo mundo recuperando a memória no mesmo episódio. Uau. E o episódio seguinte já é Monstro da Semana de novo. Não é possível. Sério? Mas, sim. Só trocou a personalidade deles. Assim. Não, eles voltam normal. Todo mundo volta normal. Só serviu pra acrescentar o branco. O branco. Caralho. Uau. E ele cegou meio que gostosão, assim. Eu achei que ia dar um reboot, ia trocar a pessoa que eles iam ficar bom em outras coisas. É, então, tipo, todo mundo ficou, não, pô, caralho, boa, caralho, mandaram bem, Toei mandou bem, estão fazendo um bagulho diferente, legal, vamos ver. Aí, tipo, pra imediatamente depois, tudo volta como tava. Eu teria dropado também, entregou. Eu fiquei muito puto, cara. Eu fiquei muito triste. Então, assim, eu não sei se eu vou voltar eventualmente pra assistir o resto, mas por enquanto zero vontade. Mas, assim, não passo fome, porque tudo que o Sentai promete e não entrega, o Kamen Rider não promete e entrega. É o do doce ainda? É o dos doces. Ah, a Tiana Fernanda gosta muito. Então, que tá muito bom. Qual é o conceito desse Kamen Rider? Começa com esse menino, esse adolescente. Não é adolescente, ele tem 20 anos já. Ele abre uma porta no meio de uma dimensão das trevas e meio que cai no nosso mundo. E aí o lance é, ele cai, ele tá morrendo de fome, e aí o menino vai, salva ele, meio que adota ele assim, esconde ele na garagem de casa e dá doces pra ele comer. E aí, quando ele come doces, tipo, aparentemente esse cara, que é o Shoma, ele nunca comeu doce na vida. Ele nunca comeu nenhum doce na vida. E ele fala, caralho, doce é muito bom! Puta que pariu! Eu todos os dias. Né? Isso. E aí quando ele come doce, ele cria uma criaturinha, que é o Gotizou. A série explica como se fosse um familiar dele. Como se fosse um pacotinho quadrado duro, assim. Um bichinho quadrado, vai, um cubinho quase. Um tofuzinho. E aí ele come, ele descobre que ele comendo doces, ele cria esses Gotizous, né, esses familiares. E aí ele sabe que tem monstros e, não são exatamente monstros, são monstros e agentes especiais que fazem o quê? Eles invadem o mundo, capturam pessoas pra transformar elas em tempero pra um tipo de doce das trevas que se faz no mundo dos monstros. Tipo Space Jam, mano. Tipo Space Jam. Super Sentai é muito maluco, né? Esse não é Super Sentai, ó, pessoal, não presta atenção. Kamen Rider. Eu confundi o gênero. Esse doce das trevas, ele é altamente viciante pro mundo dos monstros. E a empresa que faz esses doces é rica e poderosa e manda quase todo, em todo esse mundo das trevas. Então o que eles fazem? Eles mandam agentes pro mundo dos humanos, porque os humanos são o tempero perfeito pra criar esses doces viciantes, doces das trevas, certo? Só que aí, o que acontece? O Shoma, que é o protagonista, ele tem força sobrenatural, né? Ele não é exatamente humano. E ele descobre o quê? Que quando ele usa esses familiares junto com uma boca que ele tem no abdômen, que é o transformador. Obviamente. O transformador é uma pochete que é tipo uma boca que abre e fecha, assim. Uhum. Né? Quando ele usa um desses familiares na boca que ele tem no abdômen, ele se transforma em Kamen Rider. Obviamente. Então ele começa a lutar pra salvar as pessoas de não serem transformadas em tempero pra esse doce das trevas altamente viciante. Que conceito bom. E é uma história surpreendentemente muito boa. E dark. Sobre tráfico humano e vício em drogas. Uau. Tá ligado? É muito interessante. Só que assim, é tudo baseado em doce. Então, o primeiro poder do Shoma, do Kamen Rider Gavi, ele é uma goma. Tipo uma gominha, que é a forma básica dele. Depois ele descobre, caralho, ou batatinha, Ruffles, é bom pra caralho. Mas isso não é salgado? Isso não é doce, é. Então, é, não é doce. Tipo, ele começa com doce, guloseimas. Mas é petiscos. Uhum. Guloseimas, né? Entendi. O cara mexe com Doritos no abdômen. Tipo, gulocrimes. Gulocrimes. Ele fala, caralho, batatinha Pringles é bom pra caralho. Ele ganha uma forma que ele tem espada de Pringles. Certo? Aí ele, caralho, barra de chocolate, bom pra caralho. Aí ele ganha uma forma que é tipo um cowboy, que ele tem armas, revólveres com forma de barra de chocolate, assim. Uau. Certo? O primeiro grande power-up dele, ele descobre quando uma amiga dele faz um bolo pra ele. Ele, caralho, bolo confeitado, bonitinho assim, a gente fala, cara, bolo é muito bom. E ele vira uma forma meio que o rei bolo, em que a espada dele é uma daquelas bisnagas de chantilly, sei, assim, sei. Em que ele pode bisnagar pessoas pra prender elas com um chantilly, com um gosma chantilly. Ou ele pode criar soldados de chantilly com a bisnaga dele, pra que eles lutem a seu favor, assim. Pô, se ele descobrir o Snickers, ele vai ter um pirocão veiudo de chocolate. O dia que ele descobriu o franguinho, nossa, imagina. E aí o lance é, você descobre logo no começo que o Shoma, o protagonista, ele é meio monstro. Ele é filho de uma tá humana. Temático hoje. Tá ele temático. É filho de uma humana que o presidente da indústria que faz o Doce das Trevas sequestrou 20 anos atrás e meteu um boneco nela. Então ele é meio que o filho mais novo dessa família de traficantes de drogas, que todo mundo odeia ele por ele ser humano e ser protegido do pai, só que o pai já morreu a essa altura. E aí ele precisa combater os próprios meios-irmãos pra impedir que eles transformem os humanos em tempero pra Doce das Trevas. E ele tem os amigos dele também, que rola outras tretas, né? Eles têm os amigos dele, tem a Sática, ele começa a trabalhar numa empresa de faz tudo. Pessoas, tô com um problema, preciso levar a minha filha pra escola e não deu tempo. Liga pra ela e pede que ela vai lá e leve. Então tem a Sática, que é essa personagem, e tem o Hanto. O Hanto, ele é um jornalista investigativo, independente, que também conhece a Sática, e que ele começa a investigar, ele tá investigando desaparecimentos de pessoas que desapareceram, veja só você, porque os monstros vieram e raptaram elas pra transformar em tempero. E aí ele começa a se envolver com essa história toda, começa a conhecer o Shoma, virar amigo dele e tal, os dois viram muito amigos. Ele vira o Kamen Rider secundário, que é temático de chocolate, e depois ele ganha um upgrade, que é um frappé. É comum ter um Kamen Rider secundário? É comum. E os dois criam uma relação extremamente yaoi. Extremamente yaoi. Eles chegam a falar em algum momento que, tipo, não, eu gosto de você, eu gosto muito de você. Que é muito pesado, né? Que é pesadíssimo. É. Pesadíssimo, né? Mas a relação deles é muito interessante e é muito... Sabe quando você tá vendo uma história, você fica puto porque as pessoas não conversam? Isso é muito comum em história japonesa. Em animes, essas coisas todas. Surpreendentemente, no Kamen Rider Gavi, isso não acontece. As pessoas conversam. Que doideira, já pensou? Elas têm um problema, elas ficam putas umas com as outras, mas elas conversam e se entendem e se resolvem. Se as pessoas fizessem isso em Lost, teria duas temporadas. Então, eu, sinceramente, não gosto da temática de doce. Ela não me agrada em nada. Eu acho ele feio pra caralho. Acho todas as formas dele feias pra caralho. Não gosto, tá? Mas a série tá entregando tanto em termos de história, em termos de ação. Pô, as sequências de ação estão muito boas. Eles estão usando muito efeito especial do jeito muito bom. Agora ele ganhou uma forma nova, que ele meio que vai voando e disparando pelo ar, assim, em super velocidade. E tá muito bem feito. Eu acho que ele tá sendo um dos melhores Kamen Riders atuais, assim. Foda. Tudo que ele te engana, achando que é infantil, porque ele é super colorido, os personagens são mais alegres, temática de doces, né, de guloseimas, né, é de glucrimes. É perfeito pra introduzir a criança no meio vício em drogas. Eu acho, cara, eu acho que assim, ou a indústria de doces japonesa tá mal. O que a gente faz? A juventude não está mais comendo doces. O que que a gente faz, cara, porque dá vontade, porque ele come uns bagulho que dá vontade demais, assim. Tem um capítulo que eles vão fazer um pudim caseiro. Você fica, puta merda, que vontade de comer um pudim. pudinzinho agora. Comeria um pudim caseiro. Caralho. Comeria até três. Né, pô, me dá um pudim aí. Pô, hoje, em vez de pizza ou franguinho, vamos pedir pudim. Vamos jantar pudim. Fazer o pudim de 20 gemas que eu faço. Pega lá. Aproveita e já faz aí, pô. É. É, então, assim, não recomendo o Godilger. Infelizmente, dropei. Não tá legal. Não tô gostando. Não estava gostando, né? Não estou. Parei de assistir. Mas o Kamen Rider Gav, ele tá sendo muito, muito bom. Muito acima da média do que eu esperava, assim, pra série. Não teve episódio ruim. Tem uma leve barriguinha ali no meio. Tem um arco que você fica meio tipo, ah, ok, não tá avançando tanto a história e tal. Mas assim, muito bom. Não tem episódio ruim. Super recomendo. Tem pra baixar pela internet. Tinha um fansub legal que tava fazendo em português, mas eles pararam, eu acho. Que é o Rainbow Dash? Fansub, você estiver ouvindo isso, volta a fazer. Volte a fazer. Por favor. É Rainbow alguma coisa. Rainbow Rush. Rainbow Rush é o nome do fansub. Rainbow Dash é um pônei, né? É uma little pony, né? É uma little pony que o poder dela é que ela corre rápido. É, tinha esse fansub Rainbow Rush que tava fazendo, mas eles pararam. Então, você vai num Miá da vida, lá vai ter tudo. Você baixa tudo lá. Em inglês, infelizmente. Mas, assim, em termos de tokusatsu, eu tô me divertindo muito com Gavi. Muito legal, muito surpreendente. Uma história surpreendentemente com temas adultos, né? Que, pô, super valendo a pena. Assim, recomendo pra caramba. Tá aí, Kamen Rider Gavi? Gavi, G-A-V-V. G-A-V-V. Rafael Kino. Falando em super-heróis que usam cueca por cima da calça. Que o Kamen Rider, ele tem uma cuequinha por cima da calça, né? Às vezes. Né? Às vezes ele tem. Ele tem o cinto. Depende do Kamen Rider. Sempre o cinto. Mas às vezes ele tem uma cuequinha junto com o cinto assim por cima da calça? Não, até que não tanto. Os meus Kamen Riders icônicos, né? Que é tipo os primeiros lá. Não tinha. O primeiro e depois o Black, né? Não tem, né? O primeiro não tem, o Black não tem também. Eles têm pochetão. Mas olha, esse super-herói já deixou de ter uma vez cueca por cima da calça. É verdade. E foi horrível. Então a gente percebe que cueca por cima da calça é sim um superpoder muito necessário para ele, o super-homem. Ou alguns diriam pro Superman, porque agora é sempre assim, né? Ninguém diria putaria, isso. Tá? Você olhar o post e tá escrito Superman. Não, mas no dublado, eu, infelizmente, vou contar, né, uma história depois, mas eu assisti dublado, infelizmente, esse filme. E é tipo, o Superman está vindo nos salvar. Mas, assim, porque Spider-Man é uma coisa recente. Agora, Superman já é bastante... Eu sei, mas eu sou contra. Não, eu acho muito errado. Todo mundo de bem é contra, né? É. Exato. Pô, super-homem. Galera, pelo amor de Deus. É uma palavra que existe. É fácil traduzir. Guerra nas estrelas, cara. Jornada nas estrelas. Mas, então, quero puxar, então, aqui o novo filme do Superman, que lançou alguns dias atrás, na data de gravação desse podcast, que é o novo reboot do universo DC pros cinemas. Ou seja, a Warner realmente falou, nossa, a gente cagou demais, né? Vamos rebootar tudo, vamos, eba! Como a gente rebootar? Vamos chamar um diretor que deu muito certo nos filmes da Marvel pra ele ser o cabeça desse reboot, né? E também ainda não é um reboot 100%, né? Porque tem o Peacemaker, né, ainda. Comando das criaturas também. É. Não, mas digo, porque esse, o Critical Man, ele começou... Foi a primeira coisa do DCU novo. Então, é, do James Gunn, mas esse Peacemaker do John Cena, ele já tinha desde o... Do Esquadrão Suicida 2. Suicida, né? Do James Gunn também. Que é do James Gunn, mas é antes de rolar esse reboot, né? Mas é interessante porque ele é mais reboot do que você imagina, né? Uhum, não, sim. Apesar disso tudo, tipo, tem o Peacemaker, mas eu acho que no final das contas, aquilo tudo ali vai ser ignorado. Ah, sim, é. Sabe? Talvez a série do Peacemaker não seja ignorada. É, não, assim... Não, já confirmou que a série não vai ser ignorada. Não, inclusive a série do Peacemaker tem coisa com o Rick Flag Sênior que aparece, com a Mulher Gavião, com essa galera da Gangue da Justiça e tal. Legal, porque esse filme novo, ele é um filme que ele entende que você já conhece o Superman. Você já conhece o Super-Homem, ele não vai precisar te apresentar tudo de novo. Uhum. E ele é uma história de quadrinho, assim, destilada 100%. Ele é muito quadrinho. Nossa, é muito quadrinho. O sentimento que ela passa é cheguei da escola, vou assistir um episódio de Liga da Justiça sem limite. Exato. Especificamente, que tá lá, sei lá, o Johnny Trovoada, a Capitã Raposa e o Superman. Nunca ouvi falar desses bonecos na minha vida, mas eles são mó legal. Não, mas é porque é uma história, assim, tipo, muito clássica. Lex Luthor é um filho da puta, sabe? Não. Bilionário do mal. Mas, assim, ele, né, é muito mais filho da puta do que ele é nos desenhos, até. Você acha? Ele é bem filho da puta sempre. Mas, assim, é porque ele é um filho da puta mais inteligente, eu sinto, nesse filme, sabe? E é uma história que ele meio que já começa dentro da história, sabe? Ele não tem uma introdução, assim, não. Pá, entrou no meio da história. A primeira cena é dando um leve contexto, né? Já falando, ó, há 30 anos ele chegou, há 3 anos ele é tal coisa, e há 3 minutos tal coisa. É isso, aí vai. Ele fala, sei lá, não sei quantos anos, é tudo múltiplo de 3, né? É, 300 anos começaram os Metalmanos. É, os primeiros Metalmanos apareceram. É. Aí há 30 anos o Superman chegou na Terra. Há 3 ele se declarou como Superman. É, há 3 anos ele apareceu em público como Superman. Há 3 semanas ele começou a sair com o Lois Lois, é isso? 3 meses. Lois Lois? Há 3 meses ele começou a sair com o Lois Lane? Acho que eles não falam isso na abertura. Não. Eu acho que não, eles mencionam depois, mas não lembro se tem na abertura. É, mas aí, tipo, há 3 dias, alguma coisa aconteceu que eu não lembro. E há 3 minutos o Superman. Há 3 dias o Superman impediu uma guerra de acontecer entre o Borávia e o. Entre a Borávia e o. Sei lá. Exato, que é meio Israel-Palestina. É, totalmente Israel-Palestina. É, tipo, ele impediu o Israel de invadir Palestina. Basicamente. E há 3 horas o. Não, e há 3 horas o martelo da Borávia invadiu Metrópolis pra tirar satisfações do Superman. E há 3 minutos o Superman sofreu sua primeira derrota. Sim. É, e aí é ele caindo na Antártica, assim, brá, brá, brá, todo machucado, não conseguiu levantar. Aí ele. Não sei fazer, não sei assumir. Pô, ele dá um. Todo mundo já viu no trailer. É, exato, ele dá um assoviaço, ele dá um assovio, tá? É um assovio muito gostoso que ele e dá. E aí vem o Krypto, o supercão, assim. Caraca. E é muito engraçado que ele tá. Esse filme é bem engraçado, inclusive. Mas assim, você vai contar o trailer? Todo mundo já viu essa cena. Não, eu não tinha visto. Eu não sabia disso. Foi o primeiro trailer. Mas não, eu vi que ele vinha salvar, mas o negócio, ele tá destruído, o Tengu, ele não consegue se mexer. E aí o Krypto vem e começa a pular em cima dele, sabe? De morder. E o Krypto é o catiço. Não, e é muito bom. E é engraçado porque, pra mim, o Krypto é um cachorro inteligente, né? Eu sempre achei que o Krypto era o super cão. É, mas ele era tipo um cachorro modelo, treinado, mas não, o Krypto desse filme é muito porra louca. E ele é do tipo fiapo de manga. Exato, ele é do tipinho fiapo de manga. É muito bonitinho. Toda a história é um pouco de a repercussão do Superman ter impedido essa guerra, porque ele é um cidadão americano, ele não é um cidadão americano. Os Estados Unidos impediu essa guerra que era fora do escopo deles, né? A Borávia, ela tá cobrando isso agora dos Estados Unidos. E aí o governo dos Estados Unidos, pô, o Superman é uma ameaça, então, aos Estados Unidos? E aí, obviamente, o Lex Luthor por trás dos panos, nessa politicagem toda aí, querendo acabar com o Superman. Uhum. Né? Porque o Lex Luthor tem muito a ganhar com a guerra da Borávia. Uhum. Ele vendeu já mais de 81 bilhões de armas pra Borávia. Dólares em armas pra Borávia. Então, tipo, é extremamente interessante. É muito quadrinhos. E é muito engraçado que é, tipo, é um universo que, tipo, o pessoal tá acostumado com um desastre, assim, com monstros, esse tipo de coisa. Uhum. Então, tipo, surge um monstro gigante no meio de Metrópolis e as pessoas ficam do lado do monstro tirando fotos, sabe? Uhum. Sem se mexer. Todo mundo é extremamente confiante que o Superman vai salvar ela, sabe? Uhum. E é engraçado que esse é o Superman que eu conheço. É o Superman da Liga da Justiça, sabe? Que foi apresentado. É essa pessoa que ele é a exacerbação de todas as características boas do ser humano, uhum, sabe? Então, tipo, não é só a super força, sabe? Ele é super bondoso, tipo, o monstro joga um carro, blá, blá, e ele desvia do caminho dele, em super velocidade, pra salvar um esquilo que estava passando no meio da rua. Isso é muito bom, tá? Então, porque depois de um Superman que desvia do carro pipa, deixa explodir no prédio e morrer 45 pessoas. Não, pô, e é um Superman que é muito legal, que no meio da batalha ele fica o tempo todo desviando pra salvar as pessoas ao redor. Ele salva a moça, coloca ela em segurança, mas não só isso, ele ainda tem um pep talk com a moça, respira fundo, tá tudo bem, né? Vai ficar tudo muito engraçada. E ele é um Superman muito bobo, né, também, assim. Exato, porque o Superman, ele é muito inocente, ele é muito... Ele acredita na bondade de todo mundo, absolutamente, sabe? Então, tipo, pô, é muito legal. E aí, quando é confrontado com as coisas mais darks que vão acontecendo no filme, principalmente com a maldade do Lex Luthor, é muito interessante ver ele naquela situação, sabe? E como ele continua sendo essa bondade, essa pureza em pessoa, assim, tipo... Mas, ao mesmo tempo, como que ele se embanana nisso, né? Porque ele não é perfeito. Isso que é uma coisa importante. Muito interessante. Né, do Superman, porque tipo, por muitos anos eu já ouvi falar, eu não assistia desenho, não assistia, não li quadrinhos Superman, né? Eu só vi alguns filmes e ouvia sempre falar muito sobre como que o Superman é um personagem muito difícil, porque ele é basicamente perfeito, né? Tipo, ele não tem um passado trágico, ele não tem, né? Traumas, assim. Ele não tem, tipo, questões morais, né? E tal, então é um personagem difícil de lidar, mas, tipo, esse filme entende que se, né, se você colocar como superpoder dele essa exacerbação da humanidade, tá incluso também esses defeitos, né? Essa ingenuidade, essa incapacidade de lidar com essas frustrações que surgem quando você tá tentando fazer algo que pra você é certo, mas só é certo porque você tem uma visão de mundo muito simples, né? E quando confrontado com as complexidades, né? Então, tipo, outra cena que apareceu em trailer, né? Que é aquela entrevista dele com a Lois, né? Que ela fala assim, ah, eu posso... Porque eles também já estão namorando e ela já sabe que ele é o Superman desde o começo, né? Mas ela fala, ah, então você vai me deixar entrevistar você como Superman? Ele, não, bora, né? O que que pode acontecer? E ela reporta, né? Começa a pressionar ele nos temas, assim, e ele começa a se embolar, né? E não conseguir ficar frustrado, ficar bravo, assim. Então, tipo, é muito humano, né? Muito bem feito essa parte. Uhum. Inclusive, assim, os meus momentos favoritos do filme são esses momentos, pequenos momentos humanos, assim, tipo, né? Tem essas cenas de ação, tem cenas de monstro e tudo mais, mas, assim, meus momentos favoritos é essa entrevista da Lois com ele, quando eles vão, né, conversar depois sobre o mal-entendido que rolou, que nem você tava falando, né, se as pessoas conversassem e tal, porque tem um momento que surge uma verdade muito negativa pro Superman, que é jogada no mundo, assim, né, contra ele, a opinião popular se vira muito contra ele, como é comum também, imagino, nas histórias, e aí você pensa, putz, tem uma coisa aí que ele tinha contado pra Lois, que ela vai achar que ele mentiu pra ela, e aí o relacionamento dos dois vai desandar, e vai ser uma merda, e vai ser um puta mal-entendido do caralho, e na cena, tipo, seguinte, assim, é os dois conversando, colocando a panos limpos, assim, ela entende, não, eu nunca pensei o contrário e tal, e ele toma um chocolate quente e fala, pô, chocolate quente muito foda. E isso tudo enquanto tá rolando uma batalha cósmica do lado de fora da janela, assim, né? É aquela foto de divulgação que é ele calçando a bota. Exato. E é curioso porque é um universo também que não tem só ele de super-herói, né? É um universo que tá acostumado com meta-humanos há 300 anos, né? Pô, o Lanterna Verde do Nathan Fillion é muito bom, cara. É o Lanterna Verde antigaço. E ele é um personagem filha da puta. Exato, e ele é muito filho da puta nesse filme também, tipo, ele... Você percebe que ele... Ele não tá tão interessado em ser tipo, bonzinho, sabe? No quadrinho, o Guy Gardner era mau caráter, assim. Ele acaba fazendo o bem, muito pelo reconhecimento e tal. É, sim. Mas, tipo, direto assim, quando surge alguma coisa mais inconveniente, ele começa a invocar que no código dele fala que não pode. E eles, inclusive, comentam, né, sobre isso. É muito bom. Eles dão uma zoada no cabelo dele. Assim, a Dina, muito legal. A Isabela Mercedes, né, que é a mulher gavião. É, Tem o Mr. Terrific. É, o Senhor Incrível, né? Na tradução, Senhor Incrível. Mas o Senhor Incrível. Que eu não conhecia. Eu não conhecia, mas achei muito legal o personagem. Ele é meio ciborgue do Teen Titans das ideias, assim, sabe? Jovem dronezinho. É, assim. Mas ele é super tecnológico, esse tipo de coisa. Mas, pô, é muito legal. A batalha dele, que é ao redor, pô, é muito foda. E assim, é um filme muito James Gunn. É. Sim. Não, e eu fiquei impressionado como que o James Gunn é muito bom em lidar com grupos, né? Porque essa é uma coisa, quando eles começaram a falar desse filme, né? Que aí, tipo, você viu no trailer, ah, tem Superman, tem Lex Luthor, aí vai falar da parte Clark Kent também, aí vai ter Superman na fazenda, aí vai ter Superman contra monstro gigante na cidade, aí tem essa criatura cósmica aqui, e aí tem Gangue da Justiça, tem Gangue da Justiça, aí tem Mulher Gavião, tem outros universos, outro multiverso, aí tem Zona Fantasma, e aí tem cachorro, e aí tem Fortaleza do Solidão. Como é que eles vão juntar isso tudo? Aí tem aquela mulher com a serra no braço. Exato, tem o Ultraman, né, que é um grande mistério. Não, é o do Tokusatsu, né, o outro personagem. Chega e faz a cruz nos braços. Tem o martelo da Borada. Tipo, caralho, como é que eles vão juntar isso tudo só numa história? E eles juntam. Exato. É muito assim, porque você já conhece o Superman. O Superman tem a Fortaleza da Solidão, né? É. Então, quando a Fortaleza da Solidão aparece, você não fica se questionando mais, meu Deus, o que é isso que está surgindo no meio do gelo do nada? Ele não para pra te explicar. Não. Sabe, ele não perde tempo com isso. Não, ele tem a Fortaleza da Solidão. Lá dentro tem uns robozinhos de Superman. Mas ao mesmo tempo, por exemplo, antes da história usar o fato de que a Fortaleza da Solidão é um lugar que só o Superman acessa, que tem uma mensagem dos pais do Superman, que é guardada por robôs do Superman, e é onde mora o cachorro do Superman, isso é usado pela história depois, mas depois de uma cena onde tudo isso é introduzido de uma forma muito natural. Exato, né? Ele apresenta tudo ainda. Ele não presume necessariamente que você sabe sobre isso tudo, mas ele introduz de um jeito mais natural do que seria normalmente. Ele não te explica, né? Mas ele realmente, né? Tipo, nessa parte que depois é importante, essa parte da Fortaleza surgindo e tudo mais, é muito natural a maneira maneira. Então, tipo, o roteiro é muito bom, é muito legal. Ele é um filme muito bonito, as cenas de ação são bem divertidas. E a dublagem tá boa, só que realmente queria muito ter visto legendado, porque eu fui ver ontem, né, o filme. Afinal de contas, o filme lançou ontem, né, oficialmente. Eu comprei a sessão legendada, fui no Cinemark, 12:50. Cheguei lá, sentei na minha cadeira, eles começaram a passar o filme dublado. Porra, aí é foda. E aí o pessoal ficou, ué, dublado, tá errado, a gente vai ficar gritando. Aí o pessoal saiu, aí voltou com um lanterninha, um moço do cinema, e o moço falou, não tem o que fazer, a gente não dá pra parar o filme, não dá, vai ter que ver assim mesmo, e a gente tá acabando o filme, a gente dá um ingresso cortesia pra vocês. E aí foi isso, aí o filme foi dublado. E no cinema é a roleta russa, né? É, nossa senhora. É, pô, pior que tava todo mundo ali muito afim de ver o filme. Era só os nerdola meio de 50, sabe? O pessoal ficou muito puto. Ah, não, Eu fiquei putinho, mas o pessoal ficou muito puto. Vou assistir mais uma vez legendado. Ia ver hoje com o Yoshi, mas ele falou que não queria ver comigo, porque ele não me ama mais, então foi isso. Quando ele me chamou pra assistir, eu tava literalmente entrando na sala do cinema pra assistir. É, pois é. Mas assim, de vez em quando eu acho que ele é meio expositivo de graça, assim. Sabe aquela coisa tipo, pô, tem que explicar algumas coisas que não precisava. Tem uma cena, que eu penso muito nisso como exemplo, que tem uma das vilãs, né? Uma que substitui o corpo por uma tecnologia lá, doida, né? Ah, eu sei exatamente qual ela cena. Olha, a câmera foca na cara dela e ela fala, eu sacrifiquei troquei minha humanidade. Aí eu, pô, gente, eu acho que deu pra entender isso aí. Mas é o único desenvolvimento de personagem que ela tem o filme todo, gente. Por favor, coitada. Eles não conseguem encaixar o Yoshi não consegue ver uma mulher no cinema se desenvolvendo. Não. Mas assim, eu gostei do filme. Eu acho que ele tem umas questões ali com a solução de certas coisas, sabe? Eu acho que ele introduz de um jeito incrível tudo, assim. E eu acho que esse cara, o Corn Sweat, não sei como é o nome dele. Eu também não sei o nome dele, mas o Superman. Corn Sweat, não é Corn Sweat? É Corn Sweat. Corn and Sweat. Ele é muito bom, né? Ele é muito bom. Nossa, ele é muito bom. E assim, depois vejam entrevistas com ele que vocês vão se apaixonar ainda mais por ele, porque ele é muito carismático, ele é muito engraçado. E o cara, realmente, né, ele conta a história que como é que isso começou, né? É porque, quando eu comecei a trabalhar como ator, um jeito que as pessoas se referiam a mim é, se fizerem um novo filme de Superman, ele pode ser o próximo Superman, porque ele parece muito, né? E ele é muito alto, ele tem tipo 1,85. Ele parece o ator original do Superman. Parece um pouco Christopher Reeve, né? Mas assim, eu acho que tem um problema com algumas soluções. Tipo, eu não fiquei muito satisfeito com a resolução das coisas, como que as coisas se resolveram no final. E eu acho que ter essa personagem não é um problema, mas o jeito que foi feito, né? Que é a senhorita Taskmaster lá, que é aquela namorada do Lex Luthor, né? Que é tirada dos filmes anteriores. Mas também. Eu acho tão legal ela com o outro cara lá. Não. Eu não sei se eu acho legal ela com outro cara. O que eu acho legal é quando a pessoa fala, nossa, ela é um gênio, porque realmente a solução que ela tem pra as coisas de se resguardar é muito boa. Sim, porque sim. Foi tudo proposital o que ela fez, né? Mas a coisa de que, talvez eu não gostei da resolução, eu acho que fica muito pro futuro, que é se isso vai ter consequência nos próximos filmes, que é a parte política, né? Que é a parte que o governo dos Estados Unidos, o que ele tirou daquilo ali, né? Porque tem um momentinho que eles comentam lá, sim, né? O James Gunn já tá falando que vai fazer duas séries depois derivada desse filme. E isso é outra coisa pra mim. Meu medo de Marvel fase 4, novo, sabe? E na verdade é foda, porque assim, eu gostei desse filme, né? E tô, assim, saturadíssimo de filme de herói. Eu não vi nem o Guardiões 3, que todo mundo fala que é bom. Porra, é muito bom, veja. É bom, esse pau melhor de James Gunn. Mas, eu quero ver, mas muito saturado mesmo, né? Mas eu gostei desse filme. O lance pra mim é que vendo esse filme, eu já penso no 2 e no 3. E aí, na série inspirada. E aí, tipo, nas pontas que eles já estão colocando aqui na personagem que aparece no final, que vai ter alguma coisa dela. E aí, essa outra coisa aqui que eles vão puxar. E aí já me dá uma canseira, já me dá uma exaustão, assim, sabe? Tipo, pensa o quão especial era o Homem de Ferro 1, e aí o Homem de Ferro 2, e o Homem de Ferro 3, e aí o Guerra Civil, e aí o Caralho 4. Então, André, dito isso, eu penso quão especial foi o Homem de Ferro 1, mas pra mim foi 15 vezes mais especial o Vingadores Guerra Infinita e Ultimato. Foi, assim, o evento mais grandioso que eu já vi no cinema. E provavelmente o evento mais grandioso que eu já vou ver na minha vida no cinema, assim. Tomara que não, mas assim, é algo raro, né? Algo que eles conseguiram fazer, que nem eles mesmos estão conseguindo replicar, não, né? Não tô conseguindo. É um alinhamento de planetas muito específico, assim. E uma coisa que, por exemplo, a Marvel não tá conseguindo fazer isso mais, que é, talvez eles tenham conseguido agora nesse mais recente, que é o Novos Vingadores, que o pessoal gostou. O Thunderbolts? Mas mesmo o Thunderbolts ainda foi meio mal, pessoal. Mas foi mal de bilheteria, Mas o que eu quero dizer é, eles não estão conseguindo emplacar novas pessoas, né? Novos heróis, novos personagens que as pessoas gostam, assim, tanto, né? Que tá tendo que voltar a personagem. Exato. Talvez, né, vamos ver o que vai acontecer agora com o Quarteto Fantástico e tal, porque tá parecendo promissor. É verdade. Mas uma coisa que eu acho que eles conseguiram fazer muito bem nesse filme do Superman é justamente isso, apresentar um universo que dá vontade de você acompanhar. E com pessoas que dá vontade de você acompanhar, né? Com questões, tretas, intrigas que dá vontade. Tipo, a coisa toda do Pentágono lá, do Ric Flair e da galera, é um dilema interessante. Tipo, esses personagens da Gangue da Justiça, né? Todos eles são muito legais. Tipo, a Isabela Mercedes, que é a Mulher Gavião, ela quase não tem muita participação nesse filme. Mas o que aparece dela é muito fascinante, que tipo, ela sai voando, gritando com um tacape na mão, batendo. Ela é uma mulher que bate e voa. E grita, isso, né? E basicamente. Grita. E eu achei interessante. Nossa, o Nathan Fillion, pra mim, é co-protagonismo com o Superman nesse filme. Assim, eu achei ele muito foda, o Guy Gardner, pô, né? O Lanterna Verde. Mr. Terrific, o Senhor ele também é muito bom. Eu achei ele muito bom. O Lex Luthor? Não. O Lex Luthor é fantástico, tá? O Lex Luthor é muito bom. Ele é muito porra, bom. Porra, um Lex Luthor excelente. Mas o moço, o moço mutante, amigo do Ben 10. Ah, é, né? Não é ele que vai virar o Ajax? Ou não? O Marciano? Não, acho que não. Ele é um super-herói que já existe no quadrinho. Eu achei que ia ser, mas aí eu fiquei em dúvida. Porque muito. Que tem muito herói, né? Muito boneco. Eu não entendo muito de Liga da Justiça. É porque eu não sei qual que é o poder dele, do Caçador Marciano. Não, ele é tipo um metamorfo? Ele é meio que um super-homem. Ele voa, ele tem super-força. Que é o kit básico? É. E eu acho que ele se metamorfoseia. Mas ele se metamorfoseia em outras pessoas. Ele tem uma camuflagem. Ele tem... E ele tem um phase que ele pode passar por dentro das coisas. Esse outro herói que aparece nesse filme, ele pode se transformar em qualquer elemento. Ele é um outro herói mesmo, ele não é o caçador marciano. Mas é porque eu pensei, pô, ele tá usando, por exemplo, ele consegue transformar a mão dele em kriptonita, ele consegue se transformar em outros materiais, né? Então a hora que ele faz um sol e tal. Só que eu pensei, talvez ele só aprenda a usar os poderes de outra forma, né, pra se transformar em outras pessoas e tal. Não, o caçador marciano, ele tem outra história, ele tem outra coisa. Ele não tem esse poder de se transformar em elementos. Sei. Sabe? De qualquer forma, é um personagem interessante também, né? Sim. O cachorro é bom. Porra, o cachorro é muito bom. O cachorro é muito bom, né? Eu tava vendo se ele era uma cena. Não achei nenhuma informação conclusiva o suficiente. Até porque eles não chamam ele de Johnny, um negócio assim, no filme? É que ele ainda não tem um nome de super-herói dele. O nome do marciano é John? É John Jones. Então, mas não é o marciano. Pô, é o marciano. Aí os pessoal também tá trabalhando contra mim. É. O filho dele é o Joseph. E o que você achou, André, que o pessoal tá maluco, tipo Fox News das ideias, falando que transformaram o Superman em woke, André? O que você acha disso? Transformaram o Superman em um imigrante! Eu fiquei muito feliz de não ter tido contato com nada disso, né? Mas assim, tem essa parte do filme que é até ousada, né? Dado as consequências que a gente tem visto pra atores de Hollywood que se posicionam pra Palestina e tudo mais. Realmente, eles não tocam diretamente nesses temas, né? E as situações, né? As particularidades de Borávia e o outro país são muito diferentes e tudo mais. Mas é muito claro o que eles estão querendo dizer, né? E é uma história que trata do Superman, né? Tem momentos diversos onde o Lex chama ele de alienígena, que em inglês, né, é a palavra que se usa também para estrangeiros, né? Alien, né? E você entende muito bem o que o filme tá querendo dizer, exato, com aquilo, né? Eu acho que ele é bem claro. Bem claro. O James Gunn disse algumas vezes também. Sim. Que o Superman é um imigrante, é uma história de imigrante, né? E sempre foi, né? E, de novo, é aquela coisa do cara ouvindo Rage Against the Machine e tipo, caralho, é uma banda política, né? Virou política agora. Eu achei que eles só não gostavam de máquinas. Nós só fico triste por essas pessoas, basicamente. E André, o nome daquele herói é o Metamorfo, o Rex Mason. O nome dele é Rex Mason. Acho que John era o nome do filho dele, não? O filho dele é o Joseph. Mas é o Metamorfo. É porque tem um menino no Ben 10, o amigo do Ben 10, que começa como inimigo do Ben 10. Kevin. O Kevin. É o Sasuke do Ben 10. Isso. Que é o Kevin Eleven? Que é o Kevin Eleven. Ele tem o poder de se transformar em qualquer material e ele tem uma forma que ele é igualzinho o Metamorfo. Sei. Que é um braço de uma coisa, perna de uma outra coisa. Então é isso. Eu quero agora o filme do Kevin Eleven na minha mesa amanhã, James Gunn. O filme, inclusive, ele é um tanto... Ele é muito otimista, né? E ele beira o inocente em alguns aspectos. Tanto que, assistindo, né? Você, como as coisas... Sem entrar em spoiler, mas como as coisas se resolvem, né? Você vê, tipo, as repercussões em notícias e tudo mais. E você fica, tá bom que isso ia acontecer, né? Todo mundo é convencido muito rápido pros dois lados, assim. E eu fico... Começou a mentirada, né? Só que ao mesmo tempo eu entendo que ele tá querendo passar uma visão de um mundo mais otimista também, né? Onde as coisas... Né, pra sonhar com um mundo onde as coisas poderiam ser assim, né? A gente já saiu de um monte de filme aí da DC, trevoso, sombrio. E assim, obrigado Zack Snyder, tá bom? Porque se não fosse o Zack Snyder, esse filme não seria do jeito que ele é. Não. Tipo, esse filme é uma correção de rota muito grande, né? Obrigado por errar tanto, Zack Snyder. Mas basicamente é isso. Ele salva o esquilo por causa do Zack Snyder. Tô Totalmente. A quantidade de cenas, nossa, longas até assim, que é tipo, o Superman vai salvar uma pessoa. A quantidade de cenas que tem nesse filme disso é só porque o Zack Snyder deixou aquele caminhão tanque explodir no meio da cidade. Não, e ele faz questão de sempre mostrar que, tipo, não, tá todo mundo evacuando, esse lugar vai estar vazio. Né? Ninguém vai morrer. Os prédios, exato, é. E ainda assim o Superman tenta não destruir tanto os prédios. Exato, é muito engraçado. Pô, a luta contra o mutante gigante. Que ele fica tentando Que ele tá tentando não matar o mutante. Ele quer, não, eu vou levar ele pra um zoológico intergaláctico. É como assim, um zoológico, sei lá, em outro planeta. Exato. Alguma coisa assim, pra ele ser estudado. Ou pelo menos fazer uma eutanásia rápida, sacrificar ele. Exato, o Superman é muito foda. Isso é impressionante, né? Sair de um filme e falar o Superman é muito foda. Exato, é muito impressionante. É muito impressionante. Eu não achei que fosse possível. E o que vocês acharam? E tem meio que o núcleo dos repórteres, né? A Lois Lane e o Gostei muito do núcleo dos repórteres, é. Gostei muito da Lois Lane, muito legal. O Jimmy, muito legal, o Jimmy Olsen. É, essa coisa, esse arco do Jimmy, não o conteúdo dele, mas como foi executado, foi a coisa que mais me incomodou no filme, assim. Eu achei muito simples, sabe? Tipo, muito conveniente, assim, tudo. Tipo, conveniente. O fato do namoro ali é um pouco conveniente. É. Tipo, tem muita coisa conveniente pra algo que é tão importante pra história. Tipo, é o ponto onde toda a solução da história vai se desenrolar, né? Mas é legal porque, desde a primeira cena daquela personagem, ela tá fazendo aquilo, exatamente. Isso é verdade. E mostra o Jimmy, desde a primeira cena do Jimmy, mostra que todo mundo é apaixonado nele. Que é muito engraçado, né? Porque... curioso. Ele é meio que um João, né? Tipo, ele é um cara normal, ruivo. Isso. Que ruivo não tem alma. Coitado dos ruivos. Eu queria ser ruivo. Você pode. Pinto cabelo. Não vai dar certo, eu vou ter que pintar o pinto também. Oi? O pinto, o pelo do pinto. Mas pera, você quer ser ruivo por causa do pelo do pinto específico? Não, mas seria, é mais legal, né? É uma sacanagem com a pessoa, você vai ficar com ela, e ela é ruiva, e você vai lá e é preto. Oxe, por quê? O pelo pubiano. Porque eu quero o pelo pubiano vermelho. Não sei se é algo que eu... Bem, é isso aí, essas galera! Essas são as discussões que a gente tem. É isso, beijo. Down the street, I'm bored with looking good. I got both hands off the wheel. The cops are coming. Sneering. fora da caixinha.